Pela grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil, por falar em Jack Johnson, dia 2 em Porto Alegre e dia 3 em Florianópolis, promoção gringa da grande rede Atlântida. Estamos chegando com a telefonia Big e da Miller, a moda está nas ruas. E aí, queridos do Pretinho, como vai, Potter? Tudo bem, gente? Beleza, fala aí, Marcos Piangers. Estamos aí. Tranquilo, KG? Opa, beleza, boa tarde. Porazinho! Olá! Olá! Ah, Maurício aí, Amaral! Olá! É nós que tá, irmão. Estamos desfalcados do nosso ala direita, Davi Coimbra. Tá de férias. Porque o Davi está de férias, exatamente. Está de férias. Pena, cara. Mas nós vamos assim mesmo, desfalcados do nosso ala direita. Meu nome é Alexandre Fetter, vamos até às 19 com a audiência milionária aqui deste programa querido que é o Pretinho Básico. Querido. Amanhã estaremos mais uma vez na casa do ouvinte, na zona sul de Porto Alegre. Lembra do nome do ouvinte, Maurício? Não. Que pena. Também não lembro. Lembram vocês? Alguém Vanderlei. Vanderlei. Não, Tim. Não é. Mas estaremos na casa do nosso ouvinte na zona sul amanhã, fazendo um Pretinho Básico delícia ao vivo da casa da nossa audiência. Delícia cremosa, eu diria. Delícia cremosa. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Segundo o levantamento do Clique RBS, 509 pessoas perderam a vida no trânsito gaúcho só nestes 5 primeiros meses do ano. É muito, mas é menos, né? É muito mais ou menos do ano passado. Mesmo que ainda faltem 11 dias para o fim de maio, para o fim do primeiro semestre, a média de mortes já ultrapassa a estatística de 100 mortos por mês. Credo. Só em abril, queridos, foram 131 vítimas fatais. Caramba. 3 mortes por dia no Rio Grande do Sul. Deus que Deus. Isso, 3 né? mortes gente. Por dia. Não, tá. Em abril foi mais de 3, cara. É, mas a média é 100, né? A notícia é, diminuiu o número de mortes em relação ao ano passado. Mas não dá pra comemorar o negócio com esses números assim, né, cara? Ainda que tenha diminuído, são 3 mortes por dia. Ainda é demais. Tá louco, velho. O pardal da Avenida Tarso Dutra, que é a popular terceira perimetral, flagrou na madrugada, esta última madrugada, às 4:55, um automóvel a 155 quilômetros por hora. Oh, beleza. No local, a velocidade máxima é de 60 quilômetros por hora. Credo. A foto mostra duas pessoas no veículo. Trocando ideia. Esse bebendo. Tipo, trocando ideia, conversando a 155 por hora. Esse tipo de infração é considerada gravíssima, gera uma multa de R$574,62 e implica na suspensão do direito de dirigir. Tinham duas pessoas no carro, né? Mais um seriam os 3 que morrem por dia no trânsito, né? É verdade. Mas não morreram, né, cara? Ah, 155 morreram por hora? Morreram por 570. Não morreram por detalhe. Não morreram ainda. Não morreram. Ainda. Porque assim, vamos morrer. Continua assim, né? Continua assim. Esses aí estão perto. Pescadores do canto sul da Praia dos Ingleses, no norte da ilha de Santa Catarina, capturaram na manhã desta sexta-feira 1.300 tainhas. Credo! Uma parte dos peixes foi distribuída para a comunidade do local e a expectativa é de que a pesca já melhore, já que o vento sul deve trazer mais peixes para as praias de Santa. Opa! No ano passado, os pescadores capturaram 770 toneladas de tainha no litoral catarinense. Nesse ano, se espera que a quantidade aumente para 1.000 toneladas de peixe. Curu! A temporada da tainha segue até o dia 30 de julho. Ah, bacana, hein? Até o dia 30, é. Aí não pode surfar, né, ele? Não, porque sabe surfar, que os gaúchos saem de Porto Alegre e vão surfar na farra da tainha, rolando a tainha lá. Não pode. Os gaúchos vão lá e cagam toda a tainha. Não pode. Estão fechadas, não pode mesmo. Não pode ir. Previsão do tempo para o fim de semana. No sábado, a massa de ar polar fica mais fraca e o frio diminui em todo o sul do Brasil. Os 3 estados ficam ainda sob a influência de uma massa de ar seco que garante tempo firme com sol na maior parte do dia e com uma tarde um pouco mais quente do que nos dias anteriores. É o que nós conhecemos aqui no sul como o veranico de maio. No domingo, domínio de sol e temperaturas em elevação. Na segunda, chuva generalizada devido à passagem de uma frente fria. Parou, começa chovendo no Rio Grande do Sul e depois se espalha por toda Santa Catarina. Ixi, mas não dá pra reclamar, né? Uma semaninha de sol tivemos aí. Não dá pra reclamar, bom, exatamente. Né? Final de semana clássico. Vai ser clássico. Estamos tendo, né? De verãozinho. Estamos tendo. Demais. Praticamente. Praticamente, é fim de semana de manga curta e bermuda e chinelinho. Só na chineleira, tá logo. Tá bem, 6:07, vamos dar uma giradinha por aí, KG. Vai... Ah, não, não, desculpa, pai, eu acabo me empolgando e achando que era um momento. Pra vocês verem que lá no fundo eu gostava do troço. No fundo tu gostava. Não, mas tem o Jerimon aí. Mas tanta coisa que eu gostava que eu tive que abrir mão na minha vida, né? Aliás, encontrei o Matheus ontem, hoje, lá no centro de Porto Alegre, ele me falou... O Matheus é um ouvinte do Pretinho Básico que falou pro Fetter: por favor, volta os flatos do Dias. Eu disse, pô, mas tem o Jerimon e tal, faz a mão. Aí todo mundo fica feliz. Tem uma notícia só passando aqui a barbada do Matheus. Cara, nem o Jerimon, tá? A última notícia é que nem o Jerimon. Nem o Jerimon, caiu o Jerimon. Só que essa é uma determinação da produção. Ah, bom, então tá. Então, pô, já que eu pedi uma coisa, a produção pediu outra coisa e tal, e aí nós vamos assim. Tá bem? Vamos ver, Potter, vai tu então, querido. Reclamação. Reclamação. Atenção, pessoal. Sou mais homem que o Potter. Querices! Não é difícil. Não é difícil. Conta uma novidade. Só porque não gosto de futebol, vamos colocar lado a lado nosso portfólio, Potter, de realizações e ver quem é mais homem. Olha! Desafiador o ouvinte, hein? Vamos ver o nível das mulheres com que já pegamos. É o MMA. Eu conheço os do Potter. Eu quero ver o cast, né? Eu aposto no Potter. Eu aposto no Potter. Potter! Eu acho o seguinte, olha, ó, quantidade. Aliás, as últimas três foi bem legal. Semana passada. Só porque você tem uma fama fajuta de celebridade? Isso ajuda. Se acha mais homem que eu? Ou porque nutre essa boba e fanática doença futebolística? Pratico ciclismo. Maurício pediu pra eu ler sério, cara. Mas tu tá lendo sério, cara. Mas tu tá lendo sério. É que ele tá se coçando depois da frase pra ti. Perdeu o ciclismo, eu não sei mais. Não faz isso. Não. Pratico ciclismo. Quero te lembrar a história de um cara chamado Louis Armstrong. Lance Armstrong. Este cara tem uma história maravilhosa de homem de verdade. Teve câncer no testículo. Exatamente. E se curou e fez a volta na França e foi campeão do mundo. Exatamente. Bom. Pratico ciclismo. Vai tomar uma bomba do magrão e eu vou ter que deixar. Me dá um corpo bacana. Legal. E bora pernas ver. Que as mulheres adoram. Só que ele não tem a chance de expor o físico no Patrola pra todo mundo ver todo sábado, 11:30 da manhã. Amanhã tem de novo, né? Amanhã tem em HD. Audiência, o meu corpo aumenta a audiência. Ah, beleza, não, teu corpo aumenta na tela, é isso. Não, aumenta a audiência. Desbravando o Uruguai com Harry Potter. Garanto que sou muito mais atraente que você. Toco violino e as mulheres adoram também. Cara, que violino é fácil. Violino aí tu perdeu, Potter. Eu lamento, mas violino. E ele segue aqui, ó. Mas tu também toca violino. Tu vira a cara e passa a vara, né? É isso aí. Garanto que isso é muito mais valorizado do que ser um comunicador medíocre. Tu não leu teus e-mails, né? Viu a última frase dele aqui? Garanto que isso é muito mais valorizado do que ser um comunicador medíocre. Eu não acho que tu seja um comunicador medíocre. Primeiro porque tu não é comunicador. Tu é jornalista. Jornalista é medíocre. Mediano é melhor que medíocre. Jornalista, né? Medíocre. Meu texto tá legal. Teu texto tem que dar uma melhorada. Tava comentando com meu chefe, amigo e confidente que não vale a pena dar importância para pessoas como você. Mas por mais que eu saiba que você vai poder ler esse e-mail com essa sua voz que imita muito pobremente um homossexual afeminado, ridicularizando aqueles que te dão audiência, não me importa. Ah, malão, tá certo. O que vem de baixo não me atinge. Um abraço fraterno de um ser muito mais evoluído que você, Potter. Johnny Miller. Johnny Miller, tá voltando. Eu tô pra dizer o seguinte, Johnny Miller, a gente tem eventualmente reuniões sobre o comportamento dos pretinhos e tal, e o Potter, eu já falei, já pedi como enfim, orientador aqui desta turma. No SOI, como orientador, com a varinha na mão e tal, eu já pedi que o Potter Sempre com a varinha na mão, né, pegasse menos pesado e tudo mais. É, mas não adianta, ele é menino, né? E um menino, Neymar, sim, né? Neymar. Deixa Neymar. Não, na verdade, esse cara deixa aqui, o menino jogar. Ele é um ser humano mais rolê do que com que certeza. Eu. Com certeza, olha só, ele tem só muitas tá mulheres um humildade, no portfólio. Ele tem um corpo bacana, né? Mas sim, isso não faz pernas um ser humano mais evoluído que o outro. Não é isso que faz. Ele escreveu que sim. Não é isso que faz. É o que o cara pensa e como ele se porta é que faz um cara mais evoluído que o outro. Eu dou razão pro Johnny aqui. Eu peço desculpa se eu atinjo alguém com essa brincadeira da voz, né? Isso eu acho legal de falar. Ao mesmo tempo, eu acho que muita gente se diverte, mas a diversão, mas ela também, às o vezes... Preço, né? Que a diversão, o preço que a gente paga pela diversão de muita gente é o ferir algum... muitas outras pessoas. Eu acho que aí não é legal. Mas entende? Falando pro Johnny, é uma brincadeira. Não sei se tu não chegou a notar isso, se não notou, talvez por mês. É uma brincadeira, mas as pessoas levam tudo muito a sério hoje em dia, cara. Pois é, mas então eu peço desculpa, o Johnny, ele tem razão. E eu nem vou estar na parada de, né? Porque eu não vou ficar. Eu não tô no mundo pra ser melhor que ninguém, não, né? Não, gente? É isso, a gente é tá isso vivendo aí, aqui, é isso, né? Apenas muito pelo contrário. Mais um nessa multidão. A gente, né, tem que entender, Porazinho, que nós estamos aqui para ajudar as pessoas, para facilitar a vida para as pessoas. Certo. E boa, para certo? Viabilizar bom. Soluções bom. Para as pessoas. Então, soluções e sonhos. Deixa eu falar só com o Johnny. Eu tô falando sério, pô. Mas eu também tô, por falar isso. Só com o Johnny, porra. Johnny Miller. Ah. Olha pra baixo, Johnny, porque ele fala que vem de baixo e não atinge. Ah. Um beijo no teu coração. Foi sem querer. Foi uma brincadeira. Sério mesmo. Continua com a gente aí, né? Por favor. Continua com a gente de vez em quando passa aqui do ponto mesmo. É isso aí. Boa. Isso é bonito. Humildade acima de tudo. Vai, Cadizinho, ó. Vai! Vai! Pode falar, meu filho. Vai! Como é que é o feminino de sexo, hein? O quê? Feminino de sexo, pai! Não tem. Sexo não tem feminino? Não tem nada de feminino. Só tem masculino, sexo? É, quer dizer, não, existem dois sexos, masculino e o feminino. Ah, como é o feminino de sexo, pai? Não tem feminino, sexo é sempre masculino. Mas tu disse que tem sexo masculino e feminino. O sexo pode ser masculino ou feminino, a palavra sexo é masculina. O sexo masculino, o sexo feminino. Ah, não devia ser a sexa? Não. E por que não? Por que não? Desculpe, por que não? Sexo é sempre masculino, KG. Ah, o sexo da mulher é masculino? Não, Carlos. O sexo da mulher é feminino. Ai, como é o feminino? Sexo mesmo, igual ao do homem. O sexo da mulher é igual ao sexo do homem? Não, é o seguinte, quer dizer, olha aqui. Tem o sexo masculino e o sexo feminino, certo? Certo. São duas coisas diferentes. Ah, então como é o feminino de sexo, pai? É igual ao masculino. Mas eles não são diferentes, pai. Não, são, mas a palavra é a mesma, KG. Muda o sexo, mas não muda a palavra. Ah, mas então não muda o sexo, é sempre masculino. Não, a palavra é feminina. Meu. Se fosse masculina, seria o palavra. Tá, chega, vai brincar, KG, vai brincar. Aí o garoto KG. Sai... Garoto KG. Ah, e a mãe entra. Garotinho, faz tempo. E aí o pai comenta. Olha, temos que ficar de olho nesse guri aí. E por quê, hein? Ele só pensa em gramática. E aí, então, Marcos? São de 8 anos, né? Vê a mãe com um casaco de pele e diz pra mãe: mãe, eu fico só pensando no animal que teve de morrer pra você usar esse casaco de pele. Pô. E a mãe dele diz assim: o que é isso, Júnior? Não fale assim do seu pai. Muito boa, vai daí, Porazinho. Olá, amigos do Pretinho. Olá. Omar, por falar em olá, amanhã, 8:30 da manhã, Anônimos Gourmet. Eu vou ver. Em HD. Na RBS TV, cara, pro Rio Grande do Sul. Se já dava fome, né? Vendo normal é verdade, em HD. É verdade. Eu tava verdade. Vendo umas cenas ali, é inacreditável, cara. É inacreditável, vaporzinho subindo as fumacinha, ranas, né? Uhum. Fumacinha subindo dos pratos. Lembrando que às 8:30 tem Anônimos Gourmet em HD e às 11:30 tem o Patrola, Patrola, né? Em HD. Eu vou ver o Anônimos, que aí eu já fico preparando o rango do meio-dia, fico só, né? Aliás, eu vi a chamada do Patrola agora há pouco, vi que tem uma matéria com o Esteban Tavares, da Fresno. Os Tavares e o Samuel de Bona, que é um cara, um gaúcho que ganhou a travessia dos fortes ali no Rio de Janeiro. Ah, ok. O cara se larga no mar e atravessa, né? E vai sim, embora. E aí ele ganhou na mãozada, assim. Então quer dizer que amanhã vai ter tu semi-nu de novo no Patrola. Que beleza. E de sunga. Eu não perco por nada nisso. Coisa boa. Vamos por assim, então. Eu sou o John Dias e sou contribuinte assíduo. Cara, tu sabia que o John Dias chama-se John Lennon Dias? John Lennon Dias. John Lennon, devia a mão, não é? Nosso querido. Tinha que ser John Lennon Days. 17 anos. E ele não gosta de John Lennon. É, eu vi o Piangas falando com ele ontem, né, Piangas? Foi ontem, entrou ao vivo. Chama John Lennon e não gosta de Beatles, cara. Não gosta. Pois é. Já o pai, né? Ele queria ser chamado Chimbinha Dias. Sou um contribuinte assíduo do programa e aí vai mais uma contribuição. Eu fiquei pensando, e se os pretinhos fossem bandas? Opa! Aí vai. Eu sei a banda da Brigada Militar. Ah, espera aí, tu vai ver qual é a tua. Alexandre Fetter. Seria o Capital Inicial. Pô, tá me servindo. Aí, moçada! Aí, moçada! Uma banda que fez sucesso na década de 90, deu uma parada. Não, retornou... 80, querido. 80, é. 90. Eu... E, tá, e segue inicial, fazendo sucesso. O Capital véio. Inicial parou ali no final dos 80 e voltou no meio dos 90. Isso, tava com tudo. Muito sucesso muito nos 80. Sucesso e acabou fazendo mais sucesso nos 90. Isso. Anos 80, finalzinho da década de 90, aí explodiu aquele acústico deles lá. Metade e aí dos anos 90, 97, 98. E aí não pararam mais, aí, cara. Tá aí não, o Capital aí Inicial, era. Firme e forte. Caíram do palco e segue o baile. Sim, o Fetter seria o Capital Inicial. Em suas letras junta frases sem sentido que acabam soando como geniais e poéticas. Porra! Cara, gosto de ti. Obrigado, querido. Mal, vai, um abraço. E fala mal dos políticos do Brasil, bem como a Legião Urbana. Uhum. O Mr. P seria a reação... Me dê motivo pra falar bem, eu falo. Mr. P seria a reação em cadeia, letras poéticas, ultra-romantismo que falam profundamente. O Potter seria o restart. Eu quero ver a justificativa. A risada foi melhor. A risada foi restart, melhor. Restart. Restart, Brasil. Potter seria o restart. Eu queria ser. Cine. Cine, pois é. Restart, tá no topo, no seu momento, surgiu do nada e não parou de crescer. É sucesso entre as garotinhas. Sucesso! E lança moda. KG! KG seria os Rolling Stones. Legal, eu sou Restart e KG melhor até agora. Viu que diferença? Tu, Restart e KG os Rolling Stones. Não, mas é pela questão também de que longevidade, de duração da carreira, valeu, digamos tá assim. Tá aí valeu. A justificativa, a banda mais antiga da face da Terra. Todo mundo conhece, mas a maioria não sabe em outra atividade, música. Sem dúvida. Não, tem os Birds ainda. A confusão que ele fez Olha a confusão que ele fez aqui, ó. Todo mundo conhece, mas a maioria não sabe outra música senão a Sweet Child O' Mine. Ah, não! Sweet Child O' Mine. Sweet Child O' Mine. Isso é Guns N' Roses. Vai, canta. Oh, inglês não é meu forte. O Pianger seria o Charlie Brown! Charlie Brown! Meio vida louca, mas com as letras mescladas de genialidade com asneiras sem sentido. Toma. Eu acho que Charlie Brown é só asneiras sem sentido, assim como eu. O Porã seria o Red Hot Chili Peppers. Ah, tá. Já fizeram muita loucura. Letras falando de sexo, bebidas, drogas, mas que depois de um tempo foram mudando. Alguns preferem o velho Chili Peppers, outros o novo. É uma banda queridona, ninguém tem o que reclamar e sem dúvidas combina com o Porã. Boa. O Maurício Amaral seria o Linkin Park. Putz, Maurício, legal. Não aparece muito, mas quando aparece, vem com alguma música muito boa. Oh. No caso do Maurício, surge com um comentário totalmente irreverente, sarcástico e engraçado. Maurício podia ser o Bideu Balde, né? Tipo, não me deixa desafinar! Vou preferir ser a Bideu Balde. Neto Fagundes seria ele mesmo, não encontrei outra maneira melhor para descrevê-lo. O Davi Coimbra seria o Exalta Samba. Davi Coimbra Exalta Samba, em suas letras só fala de mulheres e relacionamentos. O Geiso sabe cantar todas as músicas do Exalta Samba. O Geiso tem CD e o Duda Garbi também. Foi o Duda que ensinou pro Geiso. A Rodaica seria a banda Fresno, só agrada as mulheres, diz ela. Lele seria Tokyo Hotel. Que isso? Que legal. Chatinha, ninguém gosta. O Geiso seria os Raimundos, difícil de entender, tá ligado? Mas seu som agrada muita gente. O Pedro Smarinhotto seria Ultraman. Olha! Banda bem eclética, faz todos os estilos de música, leva vantagem porque sabe imitar Deus e o mundo, por isso agrada a todos. Boa! E é um bom motorista. John Dias de Viamão. Mas não tem gays na Ultraman, né? Não tem. Tem dois gays. Tem. Ah, então tá. Que eu então saiba tem não, dois. Esconderam bem. Então. Tem dois que são irmãos. O Porã protege os amiguinhos dele. Tem dois que são irmãos. Não existem gays na Ultraman. O casal tá andando pela rua e avista um fusquinha muito feio, mas bota feio no fusquinha, feio. Tipo do pretinho, assim. Aham. Aí a mulher olha e diz: nossa, que mau gosto! E o gordinho de dentro do Fusca responde: gosto é igual a mulher, dona. Cada um tem a que pode pagar. Viu só? Que é isso? Aliás, amanhã o Fusquinha do Pretinho vai dar uma banda pela Zona Sul de Porto Alegre, rapaz. Não perda! Estaremos chegando na casa do nosso ouvinte para transmitir de lá e muito provavelmente estejamos. Estaremos transmitindo o fim do mundo ao vivo pelo rádio. Começa amanhã o fim do mundo, hein? Que amanhã, segundo um pastor maluco americano aí, ele vai transmitir. Cara. E pastores não mentem, né? É o início do fim do mundo. Ele vai transmitir o início do fim do mundo pela rádio de ondas curtas. Não sei o nome da rádio dele, mas tá, tem vários outdoors pelas cidades, pelas grandes cidades do mundo. Então, cara. Com ali as frequências que você vai poder sintonizar pra ouvir o começo do fim do mundo. E vai terminar mesmo em outubro. Começa amanhã e vai terminando em outubro, cara. Dia 22 de dezembro de 2012 vem a cartada final. É que é pra erro, como é que diz, pesquisa eleitoral lá? Desvio. Pra mais ou pra menos, entendeu? Mas tu sabe que... Margem de erro. Isso aí é perigoso, né, cara? Porque pode aumentar o número de suicídios, essa história de fim do mundo. Mas eu não duvido que não seja essa intenção dos malucos lá. Quando teve a Guerra dos Mundos, que o Orson Welles transmitiu, fez a Guerra dos Mundos, aumentou. Reverendo Sam, reverendo. Espera mais um pouquinho. Claro, espera pra ver, né? Como é que nem aqueles caras, né, que experimentam coisas, porque o mundo vai acabar amanhã. Eu vou estar na beira do Guaíba. Então, imagina a narração do fim do mundo. Como é que deve ser? Atenção, galera! Bem, amigos da Rede Globo! Estamos ao vivo! Vai ser ele, definitivo! Vamos ao vivo e definitivo para curtir todas as suas emoções. Aí sim, em definitivo. Mais um final do mundo! Como é que vai começar, Galvão? Olha o mundo! Mundo é perigoso, acabou! Boa, vai, Potter! 10 frases que os homens de verdade nunca vão falar! Nunca falarão! Quem manda pra gente é a contabilidade perfil. Esse mesmo, contabilidade perfil. Ótimo. A empresa, né? Não, tá aqui o Roberto. Ei. Roberto de Porto Alegre. Aí, Robertão. Primeira coisa que o homem nunca vai falar: nossa, eu preciso fazer as unhas. Não combina, né? Não dá, né? Combina. Homem corta as unhas. Acabou. Né? Não, acabou. Homem rói a unha durante o jogo. Eu acho que o homem apara as unhas, mas nem corta, né? Aparar a unha aqui que tá meio... Aparar é meio forte. Pega o cortador de unha e corta a unha. Eu quero mandar um grande abraço pra o meu amigo Bebê da bateria da Imperadores, que está de aniversário e que faz as unhas. Beleza. Quem mais pode? Bebê. Bah, cara, não posso jogar futebol hoje. É o último capítulo da novela. Não dá. É inadmissível. Não dá. Porã? Eu jogaria futebol. Não tô tão diferente assim. Não, foi o último capítulo sempre reprisa no sábado. Sempre dá de novo. Não tem problema. Alô, é o Porã? Não tem problema nenhum. Alô? E aí, Porã? Potter, meu? Oi, Potter. Não, acho que pode fazer o Potter. Beleza? Eu faço horário, é. Vamos andar de roller nesse final de semana, cara? De roller, cara? Homens não falariam. Nem que eu quisesse mentir, velho. Eu não ia conseguir. É indicado que homens não andem de roller. Maurício Amaral, cara, eu adoro ir no supermercado com a minha mulher, cara. Adoro ir com ela no supermercado. Aliás, isso tá ficando, um problema. Por quê? Ir no supermercado. Eu só vou no Big, cara. Quando eu tenho que ir, eu vou no Big, cara. Lá é muito bom, é. Eu tô começando a mandar mulher só no supermercado. Ela compra muito, né? Gasta muito. É um horror. O que mais, Potter? Sabe que eu sempre te achei muito lindo, Fetter. Obrigado. Esse corte de cabelo, hein? Obrigado, cara. Isso não é um problema. Bem esse teu cabelo. Falar que eu te acho muito lindo. O Almir, por exemplo. Muito lindo não seria o termo, mas eu olhar pra te dizer, pô, meu, ficou bem com esse cabelo aí, acho que não tem problema. Eu posso dizer que tu ficasse muito lindo com esse cabelo. Muito lindo, que coisa. Lembra o Rony Von, no melhor tempo, melhor época dele. Eu lembro o Rony Von, o cabelo dele. É, o príncipe, né? Obrigado, Almir. Príncipe da música brasileira. Obrigado, querido. A máquina voadora, Rony Von. Pela deferência. Ouço direto. Mais uma aqui, ó. Obrigado. Eu gostaria de ter a sensibilidade e a delicadeza do Fetter. Nunca um homem vai dizer isso. Segundo Roberto, de Porto Alegre, Fetter. Cara, eu não vou falar nada. Eu só tô lendo, né? Tá, não, beleza. Outra aqui. Cara, eu amo o novo Porã. Não, esse é brabo. O homem não fala nem amo e adoro lá de vez em quando. O homem não fala, não separa sílabas. Não. Nunca separa sílabas. Maravilhoso. Não, né, cara? O homem não fala isso. Eu detesto assistir futebol. Odeio. Não dá. O homem fala a palavra inteira. Não tem como. E a última frase, cara, na boa mesmo, sei qual é a graça que acho no futebol, cara. A última é, eu pratico ciclismo, que é mais legal. Ô, meu, deixa eu dar só um toquezinho lá. Lembra do John Dias que mandou ali nós e as bandas e tal? John Dias. O John Dias se defende aqui no Twitter dizendo: o lance da música do Guns foi uma ironia. Pois todos pensam que a música Sweet Child O' Mine é dos Stones. Não, todos quem? Todos quem, John Dias? John, e aí ele bota: agora. Ironia é pra poucos que sair por cima. Na verdade, ele errou. Ah, João, relaxa aí, João. O João Dez ali tá. John tá Dez, perdido. Relaxa aí, João. João Dez tá perdido. E aí, galera? Aí o louco tava em cima de um poste quando o homem passou e perguntou: eu, o que tá fazendo aí em cima? Eu tô comendo goiaba. No poste. Mas como é que tu vai achar goiaba num poste, louco? Eu trouxe as goiabas no bolso. Boa! É louco, mas é burro. As melhores frases pro cara falar num posto de gasolina. Diz aí, Marcos. Meu carro é flex, é melhor colocar álcool, gasolina ou ouro. Tá valendo barato, é ouro. Tá valendo mais a pena. Enche o tanque aí, amigão. Vou pagar com rim. Essa é boa. Pode pagar no carnê. Pode abastecer, mas espero o preço voltar lá da lua. Me dá nota que eu vou abater do imposto de renda. Pô, seria não tem, ótimo. Não tem o cara que mandou, mas é muito bom isso seria aqui. Seria ótimo. Testosterona. Deixa eu dar um toquezinho aqui pra rapaziada que tá nos ouvindo e que tá afim de um telefone novo. Quero falar sobre os produtos da telefonia Big. Celulares e telefones com preços bem baixos. E tem mais, celulares de última tecnologia pra você tirar foto, mandar e-mail, entrar no MSN, Facebook, Twitter e falar com a gente aqui do Pretinho. Saca só esse aparelho aqui que eu trouxe pra mostrar pra vocês. Olha aqui que belezinha. Ah, isso sim. É um celular Mirage Smart. Parece uma miragem. Olha isso, inteligente. Cara. É uma miragem inteligente. Tu pode usar dois chips, um de cada operadora, dois chips da mesma operadora com planos diferentes. No tu deserto, sabe. No deserto de opções. Celulares. Exatamente. É, tu pode usar os dois chips da TIM junto, cara. Ah, bota os dois. Um telefone pra cada namorada. Um pós, outro pré. É. Exatamente. Aí o cara liga do pós, daí recebe muito do pré. Exato. Um pros amigos, outro do trabalho. Isso. Este telefone, este celular Mirage Smart tem teclado QWERTY. TV digital. TV digital, dá velho. Dá pra ver TV no celular, é uma miragem mesmo. Câmera. Não sei quantos megapixels, mas é uma boa câmera, tem deixa eu ver TV aqui. TV digital, né? É legal, boa, é, exatamente. Boa. Tira uma foto digital. Aí, vamos ver. Peraí, do Maurício ali, peraí, vou sem tirar. Camisa. Só um pouquinho, tem que ouvir o barulhinho aí, aqui, mano. Viu? Ouve o barulhinho aí, da foto aqui, ele faz até barulhinho. Olha aí. Quer que eu faça uma pose? Vai. Tá, ou normal. Deixa eu ouvir o barulhinho da máquina então, assim, ó. Que isso! Muito bom! Eu quero uma dessa pra mim, tá, Feta? Com esse barulhinho aí, só com esse barulhinho aí, você vai pagar só R$279 com o chip TIM Pré já incluso. O chip já tá incluso. O chip TIM Pré já incluso. Meu Deus! R$279 com o chip TIM Pré incluso. Ou 18 vezes de R$18,59, que eleva para um total a prazo de R$334,68. Quanta vez? Passa no Big para conferir as novidades em telefonia e os produtos que o Big separou para você, Luciano Potter. À vista, R$279. R$279, um Mirage Smart. Isso aí, vai lá agora mesmo. Uma miragem esperta para você. Errada, muito bem, obrigado, tá? Vamos ver, Porazinho. E a foto ficou boa, ó, a qualidade da foto. Mas vou postar no meu Twitter. É que o modelo ajudou. É, modelo lindo, maravilhoso. Vou postar no meu Twitter essa foto do Maurício sem camisa. Sem camisa. Né? O Adalberto Silva aqui de Barra Velha, Santa Catarina, manda um teste. Você é machista? Sim! Capaz. Então vamos ver. Complete a frase. Mulher no volante. Perigo constante. Ou corre negada. Ou mulher no volante, que absurdo. Corre negada. Uma boa mulher é... A dos outros. É uma mulher muda. É que tiver pelada, velho. Lugar de mulher é? Na cozinha. Na vida da gente. Ou né? No tanque, ou limpando a casa. São as alternativas aqui. Qualquer uma tá correta. Qual o presente ideal para uma mulher? Panela, seu grande amor. Panela, né? Seu grande amor. Conjunto de panelas, KG acertou. Avental ou espanador de pó? Avental, né, gente? Dedicação, espanador é bom também, cara. Carinho, não? Carinho não tá aqui. Tu é um homem diferenciado. Droga. Tu é um homem diferenciado. Como proceder a uma mulher de TPM? Tratá-la bem, né? Com carinho, atenção. Não, fugir. Não, piada. Trancá-la numa jaula, são três alternativas. Passar uma semana longe de casa, ou a clássica que é TPM, o cacete, eu quero meu almoço! Essa funciona, Adalberto Silva de Barra Velha! Muito bom, 6:30 da tarde, tá na hora de fazer os classificados do Pretinho. Que é o momento onde a gente ajuda a nossa audiência a vender suas quinquilharias, a comprar o que precisa, a vender casa, terreno, automóvel, barco. Cara, os classificados do Pretinho têm uma penetração bacana na nossa audiência e um índice de realização de negócios impressionante. Ontem o nosso amigo baterista da Dinarx, não foi? Certo. Já vendeu o carro dele. Vendeu o carro dele, olha aí, que beleza, viu só? É mesmo. Carro. Temos vários testemunhos, inclusive de colegas nossos aqui que acabam anunciando. A gente não diz que é de colega pra não, né? Olha o dinheiro que nós vamos perder, né? E tal. Então a gente anuncia produtos de colegas e os colegas vêm, colegas de empresa, vêm dizer, pô, cara, vendi o meu negócio lá, comprei. Se fosse 10%, ficasse pra nós. É mesmo, que a gente é muito burro. Mas, cara, mas nós não estamos aqui pra ganhar dinheiro. Nós já estamos aqui trabalhando, cumprindo com a nossa carga horária e recebendo mensalmente por isso. E Almir, que eu chamo Almir pra administrar o negócio. Eu posso administrar os classificados todos. Vamos continuar ajudando a nossa audiência, por favor. A gente dá conselho de graça, o Palocci tá milionário por causa de conselho. Máquina de sorvete italiano da marca Brasfrio. Pouco tempo de uso, revisada, trifásica, bom pra quem queria começar um negócio ou queira colocar uma lanchonete. Estou vendendo por 10 mil reais esta máquina de sorvete italiano. O fone é o seguinte, não, fone não, e-mail, Ricardo Alisson, com dois S's, arroba gmail.com. Ricardo Alisson, arroba gmail.com, pra quem quiser comprar essa máquina de sorvete italiano. É só o que tá faltando na firma, uma máquina de sorvete italiano. É, né, Paulo? Claro, né, Magnata? Que aí depois de toda aquela venda o cara fica ali no sorvetinho, né? Só no sorvetinho. Mas quem vai pagar vai ser um pauzão? Não, pauzão. Não, eu não vou pagar nada. Pauzão, não. Mais uma oferta aqui, meu nome é Roberto, sou de Santa Cruz do Sul e é com uma incrível dor no coração que venho até vocês para anunciar uma coleção de canecos, de canecões de chope para venda. Herdei esta coleção da minha mãe, da época em que ela era solteira. Portanto, todos os canecos são antigos, muito antigos, datados de 71, 72, 74. Alguns mais novos e outros mais antigos. Existem vários tamanhos e formatos, caveiras, troncos de árvore, um com uma mulher de biquíni. Vem cheio? Não, vendo somente a coleção inteira pela bagatela de R$10 cada canecão. Ah, tá. São 125 canecões ao todo. E eu mando foto a quem se interessar. Gratos a todos. Grato a todos, muito bom o programa de vocês. Sou do tempo do Eu Migrei. Roberto K. JR. Claro, grande Roberto K, JR. Arroba hotmail.com, caso você queira comprar. Tu não quer comprar KG pra botar lá no nosso salão de churrasco? Nosso lá? Salão de churrasco, de repente. Ia ser fazendo legal. Uma vaquinha. Pô, fazendo aí, uma vaquinha aí, compramos cada um 10 canequinhos, tamo ligando. Que coisa, né? Vai, tamo gigante. Vamos fazer? É Roberto K, JR. Arroba hotmail.com. Irmão do Edu K. É, irmão do Edu K. Tá bem, obrigado pela atenção, dos queridos. Sabe que isso aí era tradição nos bailes antigos, né? Os canecos. Tradição das cozinhas das casas. Esses dias a gente fez uma limpa na casa da minha mãe e achamos vários. Mas porã, na Oktoberfest ainda é assim. Não, e na Oktoberfest, o cara aqueles... mais galo de todos é o cara que leva o caneco. O caneco de porcelana, aqueles grandão. Aqueles canecão de porcelana. Show de bola. É de Santa Cruz. Esse ano a Oktober de Blumenau vai nos contratar, de Santa Cruz. Sempre alguém promete, vai se agilizar pra nos levar pro Oktober. Ano passado a gente teve Santa Cruz. É verdade. Se tivermos. Blumenau. Dessa vez de Blumenau. Cara, não adianta vocês mandarem indireta pra mim, cara. Eu não tenho nada que ver com isso. Não é pra ti, não. Vocês estão me olhando, cara, a gente foi pra Santa Cruz ano passado e foi demais. Pô, e no ano retrasado, o Marcos, a gente passou 2 dias no Oktober de Blumenau, eu não lembro daqueles 2 dias. Nem eu. Mas tava legal, não lembro, mas tava bom. Isso mostra o quanto foi mágico. Eu me apaixonei naquelas E aí, Almir, tem alguma coisa pra nós aí, querido? Sim, é verdade, é incrível e super tranquilamente segura Almir, desculpa te interromper, o Marcos estava falando. Marcos, tu quer falar? Banho, né, tu quer falar alguma coisa, Marcos? Vai tomar banho, traz um gaúcho. Se apaixonou. Traz um gaúcho que só, cara, só mas detona nós. É que o Marcos estava falando uma coisa. Ô, Pinhas, tu quer falar alguma coisa? Te apaixonou o quê? Pro Blumenau, pelo Oktober. Ah, pelo Oktober em Blumenau, demais, né? É demais, é apaixonante. É demais. Blumenau, todas as Oktober são muito legais. Tá bem, desculpa, Almiro, pô, sem querer te interromper, vai daí. Maravilha, tu és um gaúcho mesmo, né? Eu sou, cara, fazer o quê, né? É, então, eu admiro esse ti. Eu também, admiro muito isso. Muito legal. Tá meio desanimado, Almir. É, Almir, tá meio caído, Almir. Bebeu um pouco. Dois dias tu já tá bebeu, assim. Eu andei testando um negócio. Tá bem com a mulher, Almir? Eu andei testando aqui a minha, meu negócio. O que é, Almir? A vacina contra a gripe. Do homem. Mas tem um diferencial, né, querido? Qual que é, Almir? Ninguém quer ir se vacinar hoje em dia, né? Não sei se vocês viram. Não entendo por quê. Ninguém vai. Pois a vacina da Almir que tem é uma vacina online. Então você vai poder pagar com cartão de crédito e tomar sua vacina na frente do seu computador, mesmo. Na casa. Só encostar o ombro no monitor. No monitor nós fazemos... É Bluetooth, Não dói nada, querido. Para wireless. Demais, não dói nada. De wireless, é a vacina wireless. É satisfação garantida ou a sua gripe de volta. Boa. Tá limpo, querido? Muito bom, tá limpo. E o e-mail qual é? O site, né, pra tomar vacina. É o site. É o www.fui... Tomar vacina online, tomei no braço. Simples. Você pode tomar também. Também. Onde quiser. Ponto Twitter, que é a parada do momento. Muito bom, amigo. Né? Galera de gravata aí, o André Figueiró, Viana, grande figura, né? Show de manda essa dica de desclassificado do homem. Beleza, voltamos abaixo. Em seguida com o Pretinho. Tá tonto, mas não vai, não morreu ainda. Vai morrer agora, quer ver? Vai morrer. Estamos de volta com o Pretinho Mais Igual Vi. É uma mosca, estamos falando de uma mosca que entrou aqui no estúdio. Não pode ter isso, mosca dentro de estúdio, de rádio e TV. Tá meio tonta. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. O quê, cara? Quer matar mosca com um purificador de ar. Não, é uma mata, tu vai ver que mata. É tu, eu mato com isso aqui. Doutor Alceu, vamos lá que é nóis, doutor Alceu. Estamos com a telefonia Big da Milena Moda e está nas ruas. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, vou me sentar na TV pra ver o Brasileirão esse fim de semana. É verdade. Uma treta já começa de tarde, amanhã é sábado, 4:20 da tarde, tem o Criciúma com a Guarani. É verdade, doutora Cê! Em Criciúma, no Heriberto Wilte! Aonde? Heriberto Wilte! Tá exatamente! Às 6:30 da tarde, Flamengo e Havaí! Em Flamengo! Vai ser em Macaé, né? O Engenhão. O Engenhão vai receber no domingo e na segunda-feira um show de um cara chamado Paul McCartney. Conhece Paul McCartney? É Macaé mesmo, né? Às 9 da noite próxima. De sábado tem o Santos com o Inter. É verdade, doutor Alceu, é em Santos. E o Super Time, doutor Peter. Não vai ser no 12, doutor Alceu. Ah, bom. Não vai passar na Globo. Não, vai ser pelo pay-per-view. O então jogo vamos ter das 9 da noite vai ser sempre pay-per-view. Todo sábado. Ah, tem que ligar brincando pra NET lá pra comprar o pay-per-view. Fazer abaixo assinado pra Globo, beijo, né, meu? Aí, isento, beijo, vamos ligar lá pra conseguir. E no domingo, às 4 da tarde, Grêmio e Corinthians. Esse sim, esse vai passar no 12. Em menos Grêmio. Pra Porto Alegre. Grêmio. Jogo no Olímpico. Jogo no Olímpico. E o Figueirense estreia com o Cruzeiro. Jogo tranquilo pro Figueira, né? Em Figueirense. Ah, em casa. 4 da tarde de domingo. E o Cruzeiro já anunciou contratação hoje também. O Cruzeiro anunciou contratação. O Corinthians tá contratando todo mundo, né, cara? Qual seria? O Corinthians já contratou o Alex, o Emerson, o Sheik e o Tyson deve vir pro Corinthians. Ah, né? É aí. É. E o principal Tyson. Jogo da rodada Tyson. É o... Tyson. O Tite gosta do Tyson. E o Dentinho foi embora pro Shakhtar Donetsk. Desculpa. O principal jogo da rodada é o América Mineiro com Bahia. É verdade. Esse é o grande. Já pegou o nosso videozinho? Não aí, dá pra blog. Perder, hein, cara. Não vi ainda. O pessoal já não gosta mais tanto assim. Nossos vídeos não entra mais tão rápido assim. É porque nós não é mais que tão gravaram acessado. Com a gente hoje à tarde. Já tá lá? Vou colocar no blog. Aí, beleza, a gente já fez o bolão da primeira rodada. Certo. É o bolão da primeira rodada. Era aí tudo, doutor Peter. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado. Nós falamos hoje no programa da Uma sobre consultoria e tal, não sei o que. Daí o nosso Palocci, ouvinte aqui, né? É o sobre o Palocci, é. O nosso ouvinte chamado Ângelo Pastro, que é consultor organizacional, diz o seguinte: gostaria de alertá-los sobre consultoria dá dinheiro. Gostaria de alertá-los sobre consultoria dar dinheiro. Dar dinheiro, deve ser. Deve ser dar dinheiro, é. Sou consultor organizacional há mais de 10 anos e atuo em Porto Alegre e Grande Porto Alegre. E conheço pelo menos mais 6 consultores de diversas áreas e todos, sem exceção, não conseguem resultados tão expressivos como o senhor Palocci em tão pouco tempo. É que não são deputados, tem que ser deputado para ajudar. É isso aí, quero dizer para todos os milhões de ouvintes que homens públicos, quando resolvem se ofertar como consultores, têm sim ótimos resultados. O que me surpreende é que o Palocci, pelo que eu sei, é formado em ciências médicas e não em economia. Isso não quer dizer muita coisa, né? Cagê é engenheiro químico. Agradeço pela oportunidade, mandou aqui o Ângelo Pastro. Abre teu olho, Brasil. Cara, é o estranho, né? É que ele ainda não falou nada, né? O Palocci não falou nada. Tá blindado. Não deu entrevista, não falou. E ele foi, ficou ele blindado. Ele enviou uma carta, né? Ele enviou uma carta dizendo que ele ganhou dinheiro com as assessorias. Sim, é só dizer agora que ele declarou tudo que ele ganhou. Eu acho que tá todo mundo tem direito de ganhar o seu dinheiro e tal, não sei o quê. Mas o que é muito estranho é o patrimônio aumentar em 20 vezes, né, cara? Porque não tem nada por dobrar um patrimônio. Todo mundo tem o direito de ganhar o que quiser. Um homem público. Claro que sim. Tem que dizer de onde que veio, pô. Tem que dizer de onde que veio. Um monte de milhões. É, explica. É um homem público e é um ministro, né? De Estado. São duas coisas, né? Ou alguém confia muito na palavra dele, que é a consultoria de verdade do Palocci, né? Aí estão pagando pra isso, ele tá recebendo, fazer o quê? Estão pagando. Onde tá a Receita Federal nessa hora? É quem tem que investigar. Mas aí que tá. Mas, cara, mas se ele tiver em dia com a Receita Federal, a Receita não tem pra quem investigar. Tudo resolvido. Né? Se ele pagou o imposto pelo que ele ganhou, tá ok. É isso aí. Né? Né? Mas agora, imagina uma vida com um condomínio. Mas sabe, cara, qual é o problema? R$4.000, cara. Que absurdo, né, cara? Tem que ganhar muito dinheiro, né? O problema é que ele não quer dizer quais empresas deram essa grana toda pra ele. Se ele for lá público e disser, ó, foram essa empresa, cada uma pagou tantos milhões pra minha empresa, é uma coisa tão simples, pra consultoria. Né? Todo mundo vai ficar, não, beleza, ok. Por que ele não falou nada até agora? É uma coisa tão simples. Supõe-se que uma dessas empresas tenha sido beneficiada pelo trânsito que ele tem no governo. Ou mais uma, né? Ou todas. É isso aí. Talvez essas empresas nem existam. Ou seja, ele usou a condição dele de ter passado pelo governo pra ganhar dinheiro. Mas essa, isso, queridos, nós nunca saberemos. Talvez saberemos se a oposição fizesse seu papel, né? E tem muito... que aí entra a política, né? Tem muito deputado e tal que se elege falando, quase todos eles, né? Falando no bem comum, no bem do Brasil, tarará, e que vai lá numa hora de chamar o Palocci pra depor, vota contra chamar o cara. Mas é que aí entra a política. Muita gente que tem um discurso aqui, deputado, tô falando deputado gaúcho, tá? Que tem um discurso de renovação, um discurso de, né, é verdade, cara, discurso de renovar, né, vamos fazer diferente, vai lá e vota pra que não chame o Palocci, e aí... De acordo com o interesse do partido dele, é exatamente, óbvio. Exatamente, cara. Enquanto isso estiver acontecendo, o Brasil não tem remédio, meu, não tem como. Os caras são maioria, eles vão blindar lá o Palocci e ninguém vai descobrir nada, cara. Acabou? Se não tivesse o que esconder, ele já tinha ido lá falar, né? Só isso. Tá certo. Vamos dar uma girada, vamos ver tu, Marcos. Psiquiatra chega pro seu paciente e diz assim, ó, pelo que eu analisei aqui... Agora, eu creio que você sofre de baixa autoestima. Autoestima muito baixa. E aí o paciente diz, que isso, doutor? Quem sou eu pra ter uma doença dessa? Baita doença dessa. Muito bom, cara. Quem sou eu, doutor? E aí, Cajazinho? Sabe as frases de Homer Simpson? Né? Quem mandou foi o Luiz Ernesto, de Caseiros RS. Onde será que fica Caseiros? Caseiros é muito legal. Onde será que casa jogada? Nas casas onde Caseiros as pessoas estão RS. Caseiros. Caseiros. Rio Grande do Sul. É região de... Ali no, na região de Passo Fundo. É mesmo? Aham. Um. Não é, né? É a região de Passo Fundo, tá, cara. Maurício. Sabe as frases de Homer Simpson? Nunca diga qualquer coisa a não ser que tenha certeza que todo mundo pensa o mesmo. 2. A culpa é minha. e eu coloco ela em quem eu quiser. 3. Chorar não vai trazer de volta seu cão, a não ser que suas lágrimas tenham cheiro de ração. 4. A TV me respeita. A TV me respeita. Ela ri comigo e não de mim. Perfeito, né? Muito bom. 5. Por que que eu tive que nascer pai? 6. A TV nos dá tanto e nos pede tão pouco. 7. Os caçadores são a forma que a natureza tem pra manter o seu equilíbrio. Eu só? 8. Deus é meu ator favorito. 9. Existem 3 tipos de homens: os que sabem e os que não sabem contar. E 10. Por que colocar meias se eu vou ter que tirá-las daqui a uma semana? Posso contar uma piada aí? Vai! Piada do Popopote! Apoio! Detergente do Denis! Além de lavar louça, você lava o seu banheiro! Papai, eu tenho que lhe contar uma coisinha. Pode falar, minha filha. É que eu tô grávida. Grávida? Como é que você fez isso? Apenas 17 anos? Que irresponsabilidade! Eu quero saber agora quem é o pai. É o Neymar dos Santos, papai. Vem cá, pai, minha filhinha, vem cá. Madureza. Meu, tem um e-mail muito legal aqui. Manda que eu esqueci aí, Marcos. De ler, é o seguinte, ó, o cara mora há 2 anos no Rio de Janeiro, é gaúcho. E tirava férias aqui no Rio Grande do Sul e ouviu o Pretinho Básico. E aí um gaúcho de férias no Rio... O quê, Almir? Um gaúcho de férias no Rio disse pra ele o seguinte: meu, baixa da internet, você pode ouvir todos os programas, um pendrivezinho. Tá. Esse cara tem um quiosque na Barra da Tijuca e coloca o Pretinho Básico pra rodar na Barra da Tijuca. Que é isso, velho? Na beira da praia, meu irmão. E aí, com os platos do dia. Chega a rapaziada lá do Rio e fala: e aí, meu irmão, não vai rolar a parada dos loucos, aquele lá da tua terra lá, meu irmão? Pedindo o Pretinho Básico no quiosque dele. Já falei pra tu que a parada é maneira, nós gosta, meu irmão. É o Fábio Aguiar, que tem um quiosque na Barra da Tijuca e rola o Pretinho Básico lá na beira da praia. Pô, demais. Falando sério agora, o meu cotidiano melhorou muito depois que voltei a ouvi-los. Ah, não, é sério? É uma alegria muito grande ter notícias da nossa terra quando a gente tá longe, e ainda mais com irreverência e humor inteligente. Um grande abraço a todos vocês, e se possível, o Almir poderia mandar um "vamos faturar" ou um "pode ficar tranquilo" pra mim, o Fábio Aguiar, por favor, lê no Pretinho das... daquele que foram colocar na internet pra eu baixar. Vai ser esse daqui, Fábio. Grande abraço. E um abraço a todos os cariocas vagabundos que estão nos ouvindo que na vagabundo, da nada, praia. Carioca é muito Barra querido, é um ser muito querido carioca, que né? Maravilha. Não tem ruim pra carioca, né, cara? Ainda bem que ninguém escuta em São Paulo, né, cara? Porque paulista não tem nenhum paulista. Não, carioca é legal, paulista queridos. Não dá pra conhecer. Conheço paulistas queridos. Não, tem paulista legal. Não existe paulista legal. Existe. Não existe. Não existe. Ah, não, o cara que eu conheço, ele foi criado São Paulo é baiano. Eu conheço o Paulista, é muito gente fina. 23. Porra, não faz tem. Assim, cara. Não tem. Ah, mas enfim. Ô, meu, deixa eu dar um toquezinho de utilidade pública aqui pra rapaziada de Gravataí que tá querendo comprar seu carrinho. Tem um movimento do meu amigo Rony, lá da Homescar, que tá fazendo um mega feirão popular Homescar nesse final de semana pra rapaziada de Gravataí poder andar de carrinho bacaninha e aí ser muito feliz. Então, ô, Rony, obrigado aí pela força e parabéns pelo trabalho com a tua loja aí em Gravataí. Grande abraço pra família Homescar. Última rodada do Pretinho Básico. Eu tenho aqui os piores trocadilhos do mundo. Maurício, você no fim de semana, olha o que ele vai fazer alguma coisa esse fim de semana. Pô, vou pra IP, porra, fazer IP. Uma festa. Sabe o nome da festa? Black Emotion. No Clube Ideal IP, região de Antônio Prado, Caxias do Sul, Serra Gaúcha. Preta. Todo mundo convidado pra Black Motion demais, lá, hein? Em IP, amanhã, sábado. Amanhã é IP. Muito legal, hein? Tá bom. Então vamos aos piores trocadilhos do mundo. Vai. Eu amo Tamires. O Maurício Amaral. Meu Deus. Amaral. O que é Amaral? Amaral. Ele ama Amaral. A cidade Amaral. Os piores trocadilhos do mundo. Cara, é só o primeiro. Vocês querem dar o Alexandre Fetter. Meu Deus. Cara. Dar e ter, entendeu? São os verbos. Tá certo, tá certo. Obama mora em USA. Davi Coimbra. Na cidade de Coimbra, Portugal, tá certo. Coimbra. Cobra come sapo, o po... Ah, Imbra. Imbra de Brasil. Imbra. O porra, né? Porra. Que jeito de terminar a cobra semana, come sapo, o porra. Na muito escola. Bom, já salvou a lista. Na escola. Na escola, eu tirava nota 9. O Neto Fagum, 10. Meu Deus do céu, cara. Não, tem que aplaudir, cara. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Mr. P escuta piadas, o Lele. Todos vão pra lá, a Rodaica. Barbaridade. Quem tem demais quer dar, o Luciano Potter. Pode ter. Quem mandou os piores trocadilhos do mundo foi Jaberton de Rio Grande. Não podemos terminar a semana assim. Ele criou, assim, não, ele criou. Não, ele criou. Não fez Ctrl C, Ctrl V. Mas o que tu queria propor, Pia? Eu queria que tu tocasse uma música qualquer aí, meu. Uma música qualquer. Don't Look Back in Anger. Hã? Mas por que, cara? Música que dá pra cantar junto com tá os caras. Tem uma hora só de música. Com isso aí, cara. Tem uma hora só de música, sem intervalos comerciais, a partir de agora aqui no Discorama, pra quem segue escutando Atlântida pela web. Tá bem, querido? Tem amanhã ao vivo, né? Amanhã ao vivo, às 6 da tarde. O hino da RBS, meu. Obrigado pela audiência, pela preferência, pelo Pretinho Básico. Aqui ficamos com Telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas. Amanhã voltaremos ao vivo da Casa do Ouvinte. Boa noite, bom fim de semana.